noite vem o dia numa dança circular. Em minha volta o mundo gira enquanto eu danço devagar. No meu canto um acalanto quase como um ninar. Me embalo, saio pranto pro amor poder entrar. Dança circular. Em minha volta o mundo gira enquanto eu danço devagar. No meu canto um acalanto quase como um ninar. Me embalo e saio pranto pro amor poder entrar.